me conquistar. Sabe muito bem como me namorar. Se engana com esse seu jeitinho de ser. Sabe muito bem. Se engana, você tem um jeito tão especial. Um jeito meio doido, meio anormal. Mas acho que alguém tem isso também. Se engana, coloquei alguém no seu lugar. E sabe também a fórmula de amar. Cigana que ama igual a você. Cigana, um dia sai, outros vem. Cigana, o valor que você tem. Agora do jogo e vou dizer. Cigana, fecha minha mão. Vou pegar no meu coração. Cigana, o tempo vai dizer que existe ela. Cigana, fecha minha mão. Pega no meu coração. Cigana, o tempo vai dizer que existe elo, é você, é você. A mais legal que a mais incrível, hein? É da pedra do Raquel, meu bem. Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar. Sabe muito bem como me namorar. Cigana, com esse seu jeitinho de ser. Sabe muito bem. Cigana, você tem um jeito tão especial. Um jeito meio doido, meio anormal. Mas acho que alguém tem isso também. Cigana, coloquei alguém no seu lugar. E sabe também a fórmula de amar. Igual a você. Cigana, bom dia, vai. Essa galera é só me engana, vai. Cigana, minha. Agora meu jogo que vou dizer. Cigana, fecha minha mão. Pega no meu coração. Cigana, o tempo vai dizer que existe elo, é você. Cigana, fecha minha mão. Pega no meu coração. Cigana, o tempo vai dizer se existe elo.